Excelências Music. We start on this. O clima está comigo, olhem para as costas, venho com os niggas. Parar é impossível, estou atrás dos dreams, yeah, com os niggas. O clima está comigo, olhem para as costas, venha com os niggas. Parar é impossível, estou atrás dos dreams, yeah, com os niggas. O clima está comigo, olhem para as costas, venha com os niggas. Parar é impossível, estou atrás dos dreams, yeah, com os niggas. O clima está comigo, olhem para as costas, venha com os niggas. Parar é impossível, estou atrás dos dreams, é como os niggas. Quem mexe com o meu império, vai direto ao cemitério. Vai direto ao cemitério, quem mexe com o meu império. Vai direto ao cemitério, vai direto ao cemitério, quem mexe com o meu império. Vai direto ao cemitério, vai direto ao cemitério, quem mexe com o meu império. Vai direto ao cemitério, vai direto ao cemitério. Ouça muito bem o que digo, man. Rira, já matei todos no gangueiro. Quanta competição, meu drag, não vejo ninguém a cuspir no rap. Barras super fetch com flow que é tipo de na inimiga. Assim como Black, na minha feia o rap tá a fluir. Quando me vires, já meter água no game, será pra tu caíres. É meu e outro íris, não há como competires. Por mais rapper que tu sejas, não há como tu cuspires. Meu sangue consegues furar agora, imagina o mercado. Fazemos o job bem pensado, quem der é elaborado. De zero eu não ia longe, olha que me tornei. Cada seguidor que hoje tenho, eu mesmo a conquistei. E não estou cá no meu império. Bife comigo em caso sério, sério. Faço niggas gemerem melhor que as damas num bero. Eu faço chover bars, me procurem umbrellas. I look like a girl, but I'm doing big. Sou melhor que elas. O clima está comigo, olhem para as costas, venha como os niggas. Parar é impossível, estou atrás dos dreams, yeah, como os niggas. O clima está comigo, olhem para as costas, venha como os niggas. Parar é impossível, estou atrás dos dreams, é como os niggas. Quem mexe com o meu império, vai direto ao cemitério. Vai direto ao cemitério, quem mexe com o meu império. Vai direto ao cemitério, vai direto ao cemitério, quem mexe com o meu império. Vai direto ao cemitério, vai direto ao cemitério, quem mexe com o meu império. Vai direto ao cemitério, vai direto ao cemitério. Niga, acredita, fala sério. Tocas um dos meus, vais direto ao cemitério. Matador, minha casa, meu mundo, meu império. Então, vem, vem. Armado, eu chico esperto, podes vir com tua gang. Tô nice, na minha zona não se foge, não se corre. Ninguém morre, mas se entras e nos tocas com dois niggas. Só te minas, quem vem com confusão. Entra vivo, mas vivo não sai. Vai checar-me a chaiar-te, vais. Vai checar-me a furar-te, vais. Vai checar muito tarime, vais. Vai checar magrinhos, bedos e gordinhos. Já tratarem com garrafas, já dispararem, vais. Gritar, mama, não, vais. Vai checar quem nós somos, vais. Conhecer a parte suja, faz. Viver um filme de tortura ao vivo, a sentir na pele o cabalho de verdade, faz. Por isso pensa bem na tua próxima atitude. Aquecemos em segundos, não interessa o mood. Zero sem boy, vibe. Andamos preparados até sem pipe. Tu. Por isso pensa bem na tua próxima atitude. Aquecemos em segundos, não interessa o mood. Zero sem boy, vibe. Andamos preparados até sem pipe. Tu. Quem mexer com o meu império, vai direto ao cemitério. Vai direto ao cemitério, quem mexer com o meu império. Vai direto ao cemitério. Vai direto ao cemitério, quem mexer com o meu império. Vai direto ao cemitério. Vai direto ao cemitério, quem mexer com o meu império. Vai direto ao cemitério. Vai direto ao cemitério. Sim, com o mic do teu boy, cantas melhor que me, myself and die. Eu vou dar duro until I die. No rap do amar é só se for cordas. Eu sou a melhor da atualidade, eu sei que concordas. Teus sons são ameaçados como Freddy Krueger. Quando eu os pai, ninguém me junta, então não me cutuca. Escreves cagadas e culpas a caneta, coitada dela. Radona que é uma merda, não me dá viagem. Assim não vou pagar passagem para mim. Caminho que eu trilhei, eu mesmo escolhi. E não me venha com esses papos furados. A mata choba, vamos subindo os bocados. É eu, bang, bar, diga esse putz que. Eles vão se cansar de invejar, odiar e parar meu trabalho. Nani, rainha do rap, nigga, eu tô a jubar pro carrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr